agora a viagem no nosso Expresso 80. Expresso 80, com Carlos Cruz. Sejam bem-vindos a mais uma viagem no Expresso 80, um passeio pela pop-rock dos anos 80. Iniciamos a viagem de hoje com os Pet Shop Boys e o tema Suburbia. Agora, Silent Circle, Touch in the Night. Música the finest. As life goes on, you learn to hold on. You learn to appreciate the finer things in life. The finest. Down. estivemos com a SOS Band, The Finest. Agora Mixed Emotions, You Want Love. estivemos com a Mai Tai Female Intuition. Agora, Our John's New Song. Thank you. Acabamos de ouvir os Fine Fine, Color My Love. Agora, Culture Club, Move Away. Move away. foram os Break Machine com o tema Break Dance Party. Agora o Billy Idol, Money Money. Ouvimos os britânicos A Flock of Seagulls e o tema I Run. Agora Bill Withers, Lovely Day. Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone. escutámos os Blondie e o tema Dennis, agora os Dexys Midnight Runner, Let's Make This Precious. Let's make this God's dance. Acabamos de ouvir os J. Geils Band e o tema Love Stinks. Agora Lita Ford, Kiss Me Deadly. clock spiraling down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Grandes Queen, Another One Bites the Dust. Agora, os alegres Madness, Embarrassment. See the letter just the other day. Don't seem to wanna know you no more. Lay it down, giving you the score. Within the first two lines it must be read. You know you can't see us no more. Keep away from our door. Don't come round here no more. I'm not that the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, is the picture changing every moment? And your destination, you don't know where. Roxy Music e o grande tema Avalon. Agora Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. Eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing Estivemos com os germânicos Scorpions, Still Loving You. agora Legião Urbana, quando o sol bater na janela do teu quarto. estivemos com Leo Jaime e Kid Abelha, Fórmula do Amor. Agora Rita Lee e Roberto Carvalho, Tentação do Céu. No escuro deserto do céu, quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá. Por lá e vejo voltar o todo tem a noite. foi a banda brasileira Nenhum de Nós, o Astronauta de Mármore. Agora para Portugal, Lena d'Água, Tô Aqui. Thank you. uma igreja fria, como um sírio cintilante. Sentada, imóvel, fumando em frente ao altar. Silhueta, um esboço, a esfinge de um anjo fumegante. Passámos o GNR e o tema Video Maria, agora Máquina Zero e o Rui Veloso. Yeah. máquina zero. Eu não quero ir à máquina zero. Eu não quero ir à máquina zero. Eu não quero. Não me façam guerreiro. Eu nunca fui audaz. Sou um gajo porreiro. Só quero viver em paz. Eu não quero ir à máquina zero. E terminamos assim mais uma viagem neste Expresso 80. Não se esqueçam, para a semana, no mesmo local, à mesma hora. Acabamos então com uma revolta no Jardim Zoológico. São os meninos do coro. É difícil. Os bichos revoltaram-se. A revolta no...